5084, complexo Recife, São João, 126, décimo 8, 5, 125, décimo 45. 3605, chame centro Recife, frequência 2000, decimal 85, alterna 135, decimal 45. Sai com centro Recife, 3305. Azul rebocando, livra na retaguarda, está autorizado início do pushback, chame táxi. Azul, Alta aéreo 6224. Tá com 2 horas e 30, tornando Salvador, 113 abaixo. Acho que eu estou retornando direita via Índia, ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste na 0-5, bom voo. Espera, Vento 24. Vento 24, autorizado, ele é decolar 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais. Confirmado, autoridade de rodas, 3, 2, 1, 4. Firmo. 24 decolou aos 38, chama o controle 1208, bom voo. Obrigado. 24. Questionando a 224, contato radar de decolagem, Suzan. Para nível de voo na 90, está autorizado direto ao Conte. Obrigado, 90 na frente do Conte. Janela 224, direto Alfa Romeo 363. Direto Alfa Romeo 363, é 224. Autorizado, né? 224. Autorizado. Salvador, boa noite. Boa noite, prossiga. Aeronave Papai Romeu Alfa FBSE no Passo 3 Lima, solicita a aeronave para cheque com isso, para pegar motores com potência. Gente, a área tá com segundo, ficou fim de vai acionado ou vai rebocado? Vai rebocado, claro que sim. Gente, então tá autorizado o início do reboque, reporte para ingresso na Alfa. Vai reportar para ingresso na Alfa, FBSE. Helicóptero 5, autorizada a chegada a Mali, desça para 5 mil pés, que é legal no 0 no 5. Quatro, desça para nível de voo na 00. 00. Chanel 224, 13 milhas para terminal Aracaju, serviço radar encerrado. Sobre a terça até nível de voo 00, chame o controle Aracaju, frequência 20.3. Serena, se tiver condição, está autorizado o Duno. Nove 4 e 5 1 foi autorizado a descida da 5 mil pés, que é legal na 0 no 5. 94 Serrano, 284.010. Aguarde, eu vou seguir na descida. O 9451 para 2010, autorizada final do procedimento LSX3, reporte estabilizado no localizador. 2010, repartaria estabilizado no localizador. Eu chamo 6212, conferência, please, uma arrival descendo to 5000 feet. Kilo Nature 015. Arrival, arrival, 5,000. Any chance to Hotel Alpha 38. Alpha 38, autorizado, reboque via Taxi Alpha, reporte na Golf. Autorizada a Alpha, vai reportar na Golf, mantendo a sua escuta, grato, Alpha 38. Estabilizado com 9451. 9451, completa sua estimação, chama turno 8, decimal 95. 1895, obrigado. Show 6212, disponha em sua total, física e disponha IAS e setelis ou localize. Localize. autorizado pouso 10, vento 100 graus, 09 norte. 9451 não autorizado. Obrigado. Geral 9977, boa noite. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0, curva direita, subida da El, Leda Mótiva. Viada do 1-0 até Taubaté. Transponder 5105, controle 120, decimal 8. Libere próxima à direita e chame o solo Salvador em 121, decimal 1. Próxima direita, 21. Não, se eu estou correto, repasse para o seu pushback, se não é mesmo. 9977, prossiga. Para acionamento do superior, pushback, parte 3. Sim, estacionamento, reporte para o motor pushback. Tranquilo. Passa para o regresso, permanece na sua escuta na sua frequência, grato ao Alfa XRF6. Are you going to be passing a couple of seconds at 612? Programa serve de 366 para o ILS Whisky. Pode estar 366 para o 212 on the road at 12. Gate runway on taxiway Fox and contact ground 121.1. Runway gate via Fox, runway 21, ocean 62, 12, thank you, good night. Good morning, SM6212, runway vacate. Through out the Fox squad. Oceaner 6212, good evening, sir. Separated via Alpha. How are we holding short to taxi Juliet? Alpha, call back, yeah, squad Federal 9977, autorizando táxi via parte principal, parte 1, táxi Índia. Você espera a torre 118, decimal 95, ajuste 1015, bom voo. Federal 9977, autorizado a linha de decolar pista 10, vento 090 graus, 119. Air 6212, approved Juliet Gate 05. Juliet Gate 05, Russia 6212. Com 3126, está autorizado o WhatsApp do 366 para o LS Whisky. Lista para 2500 de pés, autorizado. Aporte estabilizado no LS Whisky. 2500, está pronunciado em 366 e LS Whisky está 3126. O 977 decolou 16, 1208, controle bom voo. 208, 0998. just a anybody, any car, any car. Oh yes, thank you, man. Beleza, 9977. Quando lê, será o 9977. Ok, eu estou em sério. Chame torre em 1, 1, 8, 9, 5. 3195, 3126. 9934, desça para 2000 pés, livre LS X-Ray, pistão a zero, reporte estabilizado. 2000, livre X-Ray, reporte estabilizado, com 9934. Autorizado, pistão a zero. 932, 16, autorizado pouso, pistão a zero, vento 100 graus, 99. Confirmando livre pouso na pista 10, Tram 3126. Afirma. Vai. Reporte no serviço portal 04. No meio, para informar, tem uma aeronave efetuando o check de motores na Taxi Golf. Prepare a aeronave para liberar até a Taxi Fox. Preparar para liberar a Fox 3126. É só pra confirmar o horário de decolagem da gente. Prima, agora instante. A 02 no momento, Salvador para Guarulhos. 02 no momento, obrigado, senhor.